mais. Vai! Agora eu vou levar. Vai! Agora eu vou lavar. Vai! Agora eu vou levar. Vai! Agora eu vou lavar. Agora eu vou levar.